A vida é uma montanha-russa. Ora pelas suas peripécias, ora pelos seus momentos de estranha acalmia. E por muito que queiramos, não conseguimos senão ficar feitos no oito. Feito no oito começa agora com Carlos Bonaparte. Caros ouvintes, boa noite para todos, sejam muito bem-vindos a mais um Feito no 8. Ora, Feito no 8, que já viram pela programação, que conhece esta semana as suas últimas 4 edições. Pois é, o Feito no 8 acabou por ser um programa temporário, só durou cerca de 3 meses, mas que enfim, cá está para lhe trazer até sexta-feira as suas edições. Ainda foram bastantes edições que foram para o ar aqui do nosso programa. Ora bem, trago-lhe desde já uma coisa que a mim, me confesso, me irritou um bocadinho. Bom, sabem que há um tarifário, e não tenho como nem dizer isto, há um tarifário que é da TMN, que é o MOS, não é? Toda a gente sabe o que é o MOS, que é o tarifário de TMN, aquele em que a gente não paga nada, então enfim, pronto. E então acontece que quando nós ligamos para outra pessoa que também é MOS, lá vem o bonequinho dizer-nos MOS, dando assim um grito, enfim. Bom, acontece que em francês MOS quer dizer feio, é uma coisa que não se deve fazer. Pronto. Uma coisa MOS é uma coisa feia, que não deve ser feita. Ora, o que é que eu deduzo disto? Eu não sei se eles sabem disso, mas acho que devem saber, não é? Quer dizer que eles estão-nos a chamar feios e nós todos contentes. MOS é uma expressão, não é? Não é propriamente uma palavra. Quer dizer, é uma palavra, mas. Entendem? É uma expressão, pronto. Quer dizer, estão-nos a chamar feios, não é? E nós estamos contentes, que, pronto, está bem. Não pagamos nada e tal, mas eles chamam-nos feios. Dizem que nós estamos a fazer uma coisa que, no fundo, não devíamos estar a fazer, não devíamos estar a pagar, não é? Pronto, e foi isso que me irritou muito. Uma coisa também que me irritou muito da questão das comunicações. Há uma coisa que eu ainda não percebi. Porque é que, agora, e só agora que se lembraram disso, agora, quando nós carregamos numa Page Shop, qualquer telemóvel, qualquer rede, são-nos retirados 30 ou mais cêntimos às vezes, mas em geral é 30 cêntimos. E a minha pergunta é, mas porquê? O que é que de repente passou a acontecer? Não é? Porquê que as Page Shop de repente passaram a ter preço? Ora, a minha dedução é esta. Quando nós fazemos um carregamento via multibanco, há de facto a notificação da entrada de 5€, não é? Mas é uma conta, digamos, anónima, por proteção de dados, por sigilo bancário, os dados não são revelados à empresa. Sabem apenas que há um carregamento que foi feito. Ora, sobre estes carregamentos não existem impostos sobre estes carregamentos. Acontece que, quando nós pedimos, por exemplo, uma fatura na caixa multibanco, ou quando vamos a uma Page Shop, estes carregamentos passam a ter uma identidade. Sabe-se quem carregou. Ora, e sobre esses são exigidos impostos, são cobrados impostos. Impostos simbólicos, mas são cobrados impostos. Somos nós que estamos a pagar a partir de agora. Quando carregamos uma Page Shop, somos nós que estamos a pagar agora. As próprias operadoras cortam-nos esse dinheiro, tiram-nos esse dinheiro. E mais do que aquilo que pagam. Mais do que aquilo que pagam. Portanto, nós estamos a pagar ainda mais impostos do que eles. Qual é que é o conselho que eu vos dou? Não é que as Page Shop tenham culpa de nada, mas sempre que puderem, carreguem no multibanco e sem pedir fatura. Porque eles não merecem. Aliás, sempre pedi fatura. Ia pedir fatura. Por um motivo muito simples, porque eles não merecem nada. As empresas de comunicação não merecem nada. Aí uma operadora começou a cobrar um cliente 39,53€ por televisão, internet e telefone. E já vai 50€. Coisa que não estava no contrato, como é lógico. Enfim, tantas empresas de telecomunicações não merecem respeito nenhum. Prestam-nos serviços. É só isso. Mais nada. Mas isso não exige que nós... Ou não significa que nós tenhamos de ter respeito para lá do mínimo. Ou melhor, consideração. Eles não merecem consideração nenhuma. Eles merecem é que nós fazemos. Portanto, nós fazemos perguntas, eles respondem, ponto final. Com educação, sim, mas nada mais do que isso. Agora que há considerações e não sei o que, isso não. Eles puderem, não nos consideram e não nos comem por tabela. Mas enfim. Bom, e é isto. Ora, começamos esta edição com os chutes e pontapés, cerco de feras. Vamos acabar com uma música bem diferente, bem mais calma, sem dúvida, bem mais calma. A música chama-se Standing Still e é da Jewel. E é desta forma que terminamos mais um Feito no 8. Foi um prazer enorme estar consigo. Eu regresso amanhã às 20h para mais um Feito no 8. Fique bem, um forte abraço e até amanhã.